Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos à primeira edição de Mundo do Futebol, aqui no canal 1 da Antena Web. A partir de hoje, e terça após terça, vou trazer-vos, sempre que possível, claro, vou trazer-vos, dizia eu, coisas sobre o desporto que nós tanto gostamos, o futebol, é isso mesmo. Mas vai ser algo diferente, não vou debater, não vou fazer análises, nem vou pôr aqui relatos de futebol com os lances polémicos dos árbitros. Não! Vou antes falar-lhe do que aconteceu, mas já está mais do que passado. Muitas das coisas, se calhar na maior parte, pelo menos assim espero, o ouvinte ainda nem terá sabido. Porque não vou falar do futebol português. Vou falar-lhe um pouco de tudo, da realidade daquele futebol que nós nem sempre conhecemos, é um facto, mas que vamos passar a apreciar. Pelo menos eu assim espero que todos tenham esta visão das coisas, não é? Pelo menos tantos quantos possível. Bom, hoje o tema vai ser campeões de segunda. É isso mesmo, os campeões que venceram a Liga de Honra, hoje chamada de Liga Cabo Visão, também já foi chamada de Liga Vitalis, enfim, Liga Conveniências. O que interessa é que esta liga tem muito que se lhe diga. Foi criada em 1990, já tem 23 edições e cuidado com ela, hein? Porque está melhor do que nunca. Então, a partir deste momento, campeões de segunda é o tema do nosso primeiro Mundo do Futebol. Ora, campeões de segunda. Esta, como eu disse, esta competição foi introduzida na década, no ano de 1990-91. Nem mais, nem menos. Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Foi criada nessa altura e passou então a tutelar estes dois campeonatos. O segundo tinha o objetivo de preparar os clubes para a primeira. A lógica era essa. A verdade é que a seu tempo esta segunda divisão quase se tornou, em tempos foi apelidada do cemitério de clubes. Foi Maia, Salgueiros, Felgueiras, enfim, Farense. Bom, Campo Maiorense não foi porque o Campo Maiorense desistiu dos campeonatos principais por opção própria. Mas dizia eu que, enfim, esta segunda divisão era como, enfim, uma preparação, não é? Nós na primeira divisão conhecemos bem os campeões, Porto, Benfica, Sporting, e um Boa Vista lá pelo meio, mas de uma forma geral são Porto, Benfica, Sporting, e tivemos também mais, enfim, na segunda divisão tivemos outros motivos de interesse, ou seja, outros campeões. Outros clubes que, mesmo não sendo campeões, conquistaram um lugar de destaque na primeira divisão. Por exemplo, e também é importante isto, houve clubes, eu já levo a esses clubes, mas deixe-me só dizer isto. Há clubes, ou houve clubes nesta segunda divisão, que não chegaram, por, como se costuma dizer, uma unha negra, ao campeonato principal. A primeira edição da Liga de Honra teve 20 clubes. Foi a única até hoje que teve 20 clubes. As restantes tiveram depois 18 e 16, e agora 22 com um novo formato. Mas, assim, houve então 20 clubes nesta divisão, tal como havia na primeira, no tempo em que ainda uma vitória valia apenas 2 pontos. E há um clube, na primeira edição, houve apenas 4 clubes dos 20 que nunca estiveram na primeira divisão nacional. Alguns conseguiram mais tarde, conseguiram acesso mais tarde, mas outros tinham estado, como era o caso da maioria. Houve assim 4 clubes desta primeira edição que nunca chegaram à primeira divisão. E um deles até ficou em 5º lugar, 2 pontos do segundo, o Benfica de Castelo Branco. A equipa ficou no segundo lugar, aliás, no 5º lugar, 2 pontos do segundo. Ou seja, mais uma vitóriazinha e provavelmente subia ao escalão principal. Tal não aconteceu. Seria a primeira vez que íamos ter 2 Benficas na mesma divisão. Nunca aconteceu, Benfica e Castelo Branco podia subir porque não é um satélite da Benfica, mas tal não aconteceu, como já disse. O clube ficou no 5º lugar, aliás. Mais lá para baixo, o Loutano, 13º classificado, o Friamundo, 15º, e o Maia, que até desceu, creio. Sim, o Maia também. O Maia que até desceu no 17º lugar. Mas houve clubes como o Recreio Desportivo de Águeda, que tinha estado na primeira divisão na época anterior. É giro pensar num Benfica Águeda, não é? Ou num Benfica Vizela, que até é um bocadinho mais real. Mas sim, Benfica Águeda. Esse clube, sim, esteve na primeira divisão e ficou nos últimos lugares na segunda, em 1990-1991. Mas há outros motivos de destaque, dizia eu, os tais campeões, certo? Há, por exemplo, um clube que conseguiu 3 vezes o título de campeão da segunda divisão. O Futebol Clube Paços de Ferreira, que pela caminhada vai lá parar outra vez na próxima temporada, mas isso é outra história. O Futebol Clube Paços de Ferreira venceu 3 vezes o campeonato. O campeonato da. Enfim, o campeonato da segunda divisão. Desde logo em 1990, 1991, a equipa então venceu esse campeonato. Mas não foi a única vez que venceu. Embora tenha sido o único clube com. Foi o único clube, aliás, com 3 conquistas. Os restantes, houve alguns com 2, houve alguns com 1, a maior parte. O Paço de Ferreira, dizia eu, voltou a conquistar em 99-2000 e depois em 2004-2005. Foi, aliás, como já disse, não o único clube a conseguir tal façanha. Claro que houve outros clubes que subiram à primeira divisão, não é? Atenção, há aqui clubes que nunca foram campeões da segunda divisão, por exemplo, e como a Naval 1º de Maio. É? A Naval 1º de Maio nunca foi campeã da 2ª Divisão e, entretanto, já esteve na 1ª, não é? Bom, são exemplos. Mas diziam então que, por exemplo, o Benfica de Castelo Branco, como já disse, no, também nunca. Mas ficou no 5º lugar. Em 1990-91 venceu a equipa do Paços de Ferreira. 90-91-92 venceu o Espinho. 92-93, o saudoso Estrela da Amadora. Há aqui clubes que realmente hoje em dia a gente olha para eles, não? O Sporting de Espinho, na primeira divisão, e de facto já lá esteve algumas vezes até. E era aí também isso que eu queria dizer. De alguns, da maior parte destes clubes, só restam as recordações. É verdade. Destes clubes, na maior parte dos casos, só restam as recordações. Sporting de Espinho, como já aqui disse. Em 92-93, o Estrela da Amadora. Em 93-94, o Futebol Clube Tirsense, um clube que ainda hoje existe, tem atividade, está nos campeonatos séniores, tal como está. Aliás, agora já não está nada. Acho que já não está. Mas o Espinho estava, acho eu. 94-95, o Leça. Lembram-se do Leça? Ah, pois é. O clube que levou a maior goleada de sempre. 14-2. O Leça, então, é que. 14-2 em 42-43, acho eu. A equipa de Leicester então que chegou uma vez a vencer o campeonato da segunda divisão em 94-95. Saudoso Leicester, certo? 95-96 Rio Ave, ora um dos clubes que. Bom, um dos clubes que continua a ter atividade até na primeira divisão. Aliás, muito bem, diga-se este ano. Chegou a 2 finais. Vai à pré-eliminatória da Liga Europa. 96-97, Campo Maiorense. Mais um clube que deixa saudades. Um que perdeu em 97-98, se não estou em erro, 94-95, com o Sporting Clube de Portugal por 7-1 e começou a ganhar por 1-0. Em 97-98, a União de Leiria, um clube que, enfim, está a tentar, né? Já está a tentar, já lá esteve na primeira divisão, mas, enfim, ainda se mantém ativo com muitas dificuldades. Em 98, 99, o Gil Vicente. Ora, um clube que, como podemos ver, tem a sua atividade, regressou muitos anos depois à primeira divisão. Gil Vicente, então, com aqui uma vitória neste campeonato. 99-2000 foi a vez do Paços de Ferreira, como já aqui há pouco disse, e em 2000-2001 o Santa Clara. Ora, como já vêem, destes 4 clubes que venceram, aliás, destes clubes que venceram, apenas 3 continuam na primeira divisão. Dois mantêm-se esta época, garantidamente. Um deles, vamos lá ver. Em 2001 e 2002, curiosamente, o mesmo vencedor deste ano, o Moreirense. E 2002-2003, outra vez o Rio Ave. Em 2003-2004, ora aqui está, o Estoril, um clube que nunca tinha subido, aliás, nunca tinha sido campeão, mas tinha ficado em segundo lugar logo na primeira edição. Depois, em 2004, 2005, também já tinha dito aqui o Paços de Ferreira. E em 2005, 2006, o Beira-Mar, um clube que, enfim, até ficou alguns anos na primeira divisão e tal, teve até uma boa prestação, mas acabou depois por cair e nem sei. Bom, pronto, mais uma vez, é mais uma ajuda destes. De todos estes, só três é que estão na primeira divisão ainda. Em 2007, 2008 foi a aventura com o Leixões a ser campeão da segunda divisão. O Leixões, que já tinha tido um jejum de 20 anos sem ir à primeira divisão. Mas depois o Leixões até esteve muito bem, com uma primeira volta fantástica. Lembro-me perfeitamente disto, em 2008, 2009. Chegou até a empatar com o Benfica, com o Porto. Lembro-me até de algo muito curioso. A rádio Antena 1 chegou a transmitir os jogos do Leixões quando o Leixões era líder. Ah, pois. O Leixões chegou a ser líder da primeira divisão. Atenção, que ainda durante algumas jornadas, não foi uma coisa momentânea, foi durante algumas jornadas o Leixões chegou a ser líder da primeira divisão. Bom, o Trofense estreia-se na primeira divisão em 2008-2009, porque sobe em 2007-2008 para a primeira divisão. A estreia do Trofense é a estreia deste clube da Trofa, que não tinha assim grande, acabaria por não ter grande repercussão na primeira divisão. O Olhanense sobe em 2008-2009. O Beira-Mar volta a subir em 2009-2010. E o Gil Vicente regressa à primeira divisão em 2010-2011. O Gil Vicente foi relegado para a segunda divisão por um processo judicial que safou o Belenenses, que dali a 2 anos, creio eu, também teria sido safo por outro. Ah, 3 anos. Foi safo pelo processo do Boa Vista, não foi? Portanto, mas vá lá, este ano as coisas foram diferentes. Gil Vicente sobe e, enfim, regressa ao convívio dos grandes, não é? Em 2011-2012, o Estoril Praia volta a vencer o campeonato da 2ª Divisão. 2012-2013, sobem os Belenenses. Finalmente os dois clubes encontram-se. E 2013-2014, como já sabem, o Moreirense é campeão da 2ª Divisão. De todos estes, com o Moreirense agora, não é? O Moreirense agora vai juntar-se, mas de todos estes, apenas 3 continuam com uma presença ativa na 1ª Divisão: Paços de Ferreira, Rio Ave e Gil Vicente, sendo que o Paços de Ferreira pode cair nesta época para a 2ª Divisão. E destes, Trofense e Santa Clara continuam na 2ª Divisão. Enfim, outros também continuam com uma presença ativa nestes campeonatos e se não estão lá, vão lá estando. Enfim, mas na primeira divisão, Rio Ave, Gil Vicente, Paços de Ferreira. Eu estou a falar apenas dos vencedores, porque se eu fosse a falar dos outros que passaram por lá momentaneamente, como por exemplo o Feirense, que nunca venceu, mas já lá esteve, então a lista ainda seria mais assustadora, digamos assim. Alguns destes clubes, como por exemplo o Farense, também estiveram na primeira divisão. Caíram e depois, para subir, enfim, o Farense já está outra vez no convívio da 2ª divisão. Vamos lá ver se consegue depois a primeira. O clube do Estádio de São Luís tem ainda um grande caminho pela frente. Já viram? Só clubes da 2ª divisão que têm tantas recordações para nós. O Leça, o Campo Maiorense, o Tirsense, não é? Coisas assim muito interessantes. O nosso programa Mundo do Futebol termina por aqui. Para a semana vamos continuar a falar do futebol português, mas eu quero falar-vos da participação de alguns clubes, uma participação insólita. E eu digo insólita porquê? Porque só foi uma vez. Insólita, ou seja, só uma, mais nada. Recreio Desportivo de Águeda, Vizela e por aí adiante. Casa Pia, enfim, vamos para a semana falar disso. Fiquem bem ouvintes, forte abraço para todos e muito, muito futebol no vosso sangue. Até para a semana!